Okay, one was... Thank you. Sanitária 3601. Então, 3601, informa Sancurso Eco, Congonha 360 para o Fóbia. Fóbia, estava com a Sanitária Avançada 3601. Autorizado Congonha, nível 360, decola 110 com curva direita, antecida a saída da El, Leda, após posição Brise, onde intercepta peso 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8 e aciona 5526 no transponder. Tá 3601, autorizado São Paulo, nível 360, decola posição 0, saída da El, Leda, após Leda direto Brise, intercepta peso 16. Controle 208, transponder 5526-3601. Tá 3601, correto, portão 9, chama pronto, espécie também. 3601. Autorizado para o pushback também para 3601.